Antes de eu pregar, ver se eu consigo achar aqui. Ai, Jesus, me ajuda a lembrar onde é que estava. Vai abrindo a sua Bíblia já, Efésios capítulo 4, no versículo 1 em diante a gente vai ler. A gente pode ler do 3 a partir do versículo 15. Efésios 3. A partir do versículo 15, ontem, 9 da manhã. Ah, eu tinha um testemunho tão lindo para contar de uma irmã. Não, Jesus, me ajuda a achar. Me ajude a achar. Testemunho eu quero contar. Ah, é da... Não. Da mãe da Juca, Juca, não lembro. Não sei se ela está aí no nosso meio. Não, não vem não. É da mãe da Priscila. Não, ela deu um testemunho. Ela escreveu um negócio tão lindo, lindo. Eu falei, Jesus do céu, que coisa maravilhosa. Está no seu WhatsApp. Eu fiz o testemunho dela. É essa aí, ela disse que ia falar. Mas ela vai falar o áudio. É. Você não ouviu o áudio, está doido, vou botar aqui se ela vai falar. Para Deus, mas eu queria dar um testemunho para edificar a tua fé. Como que Deus está fazendo tanta coisa linda aqui na igreja, irmãos? Isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver com o nome de uma igreja. Isso tem a ver com o poder do nome de Jesus. É tão bonito. E eu amo testemunhos, eu amo. Ah, tá bom, eu vou achar. Em casa eu acho o culto das 18 eu conto. Deixa eu te contar uma coisa. Hã? Não, ela mandou até, falei assim, irmã, deixa eu contar esse testemunho na igreja amanhã, você se importa? Vai achar aqui agora. É porque eu mando tanta coisa pra vocês, gente. Hoje eu reconheci, agora eu reconheci. Eu escrevo tanta coisa no WhatsApp de vocês. Ah, tá. Ei, tem o da Priscila, né, que ela escreveu pra mim. Ela falou do avô, né? Pastor, os médicos não estão entendendo nada, só Deus mesmo. O médico disse que meu avô não acordava mais e agora, ó, tá de pé. Amém. Acordado, tá vivo. Os médicos não queriam fazer mais nada por ele, deram ele como morto já, pastor. Agora tem possibilidade de ele sair andando. Vamos orar por ele? Semana passada, pastor Felipe, olha, depois de uma semana em coma, acordou e está respondendo aos tratamentos. Pai, quero orar pela vida desse homem, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio no poder da cura, da restauração. Por isso, agora, no nome de Jesus, Deus, eu oro pela vida desse homem agora. Eu não sei o nome dele, mas o Senhor sabe quem é, o Senhor sabe, o Senhor está vendo aqui. Por isso, no nome de Jesus, eu oro para que a partir de agora, a partir desse momento, 11 e 12 da manhã, haja uma recuperação sobrenatural sobre esse homem, Pai. No nome de Jesus, trazendo cura e restauração. E que ele seja um milagre vivo. Para testemunhar a tua glória, Pai. No nome de Jesus. Ela mandou para mim tanta coisa. Na vigília, pastor, eu pedi oração por ele. Mas não é esse testemunho aqui, não. Tem um outro mais lindo ainda. Na vigília, eu pedi uma oração por ele. Quarta-feira, eu pedi oração de novo. Na reunião das 8. E agora eu acabei de saber que ele acordou e saiu do coma. Totalmente lúcido. Chamando pela família. Quando ele entrou em coma, ele não viu ninguém, só viu minha avó. Ah, tanta coisa linda. Olha para o seu irmão e diga assim, meu irmão, enche o teu coração de expectativa. Porque o próximo milagre pode ser o seu. Você crê nisso? Vamos ler essa oração do apóstolo Paulo da igreja de Efésios. De Éfeso. Que eu acho tão bonito aqui, ele orando aos Efésios aqui, ele rasga o coração de forma tão aberta, tão clara, tão genuína, tão verdadeira. Paulo diz assim, no versículo 14, Efésios 13, 14. Só um versículozinho. Por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai, do qual, 3,14, agora 3,15, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. versículo 16, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados, como, gente? Em amor. Olha o que Paulo diz, versículo 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha para os irmãos, diga para ele assim, está falando de mim, eu sou santo, amém? Paulo está dizendo, para que vocês todos nós, os santos, juntos, arraigados em amor, nós possamos compreender, só assim que a gente pode compreender, se é que a gente vai conseguir um dia compreender, que eu acho que a gente nunca vai conseguir, por mais que a gente, você vê que cada canção que a gente traz nova aqui, a gente, meu Deus do céu, é, meu, maravilha, coisa maravilha, não é? É o amor de Deus, não dá para compreender, mas Paulo diz assim, olha, juntos em amor, numa unidade de amor, eu oro para que vocês, arraigados, juntos com todos os santos, compreendam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo, cara, oração maravilhosa. Aí ele diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós temos pedido ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória. Levante essa mão e diga, a Ele seja a glória. Na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Do apóstolo Paulo à igreja, a oração do apóstolo Paulo, do desejo do líder, do desejo de um apóstolo, um coração rasgado dentro da igreja, o que eu estou querendo, o desejo do meu coração é que juntos vocês, todos nós, né? Todos nós, porque também o líder também é corpo, todos nós juntos em amor e arraigados, a gente possa, é só assim que a gente vai conseguir compreender, ou seja, a largura, o comprimento. Aí não para aqui, a gente, né, a gente fica, acha lindo, emocionado com esse versículo, é tão bonito, né? Ele seja a glória, para todo sempre, amém. Aí ele continua, porque quem separou a Bíblia em capítulos, versículos, foi o homem. Aí Paulo diz assim no versículo 4, no capítulo 4, olha o que Paulo diz no capítulo 4, até aqui foi maravilhoso, agora ele vai falar assim, agora vamos lá, vou te chamar a responsa, preste atenção, capítulo 4, Efésios 4, isso, digo porém, Efésios 4, filho, Efésios 4, eu passei por você antes, amor, o que é que houve? Aí, Jesus, você vai entender porque eu estou brincando com ele hoje. Paulo diz assim, eu que sou um prisioneiro de Cristo, rogo-lhes, que vivam de maneira digna. Amém. Cristão, irmão, o cristianismo devolve ao homem a dignidade. Vou tentar repetir para você ver se entende. O cristianismo é a única coisa capaz, é a única porta, é a única solução para devolver a dignidade à vida do homem. É o cristianismo que pega uma prostituta e transforma ela em uma mãe de família honrada por Deus. Um homem sem vergonha, safado, transforma ele num grande homem de Deus, digno como qualquer outro. Só o cristianismo tem poder para fazer isso. Irmão, se você não entende, se você julga as pessoas, mas só não sabe quem ele foi, eu não estou nem aí porque ele foi, eu quero saber quem ele vai ser. Ah, você não sabe o que ele fez, eu não estou nem aí porque fez. Tem um irmão aqui da igreja que eu conheço desde sempre, né? Vocês sabem quem é a Rod? Rodrigo, você está aí, cadê a Rod? Aí? Disse que ia vir hoje, não veio, dormiu muito, viu? Rod eu conheço desde sempre, dormia na casa dele demais. E quando eu voltei, estou falando isso porque eu até falei com ele ontem sobre isso. Quando eu voltei, ele estava extremamente desviado, mas muito desviado. E eu estava aqui no culto um dia, a mãe dele me agarrou pela perna e começou a chorar. Ah, traz meu filho de volta. Eu falei, eu não posso trazer ninguém de volta, não, só Jesus pode. Eu falei, a senhora traz ele aqui, fala que eu estou aqui e tal. De repente ele veio, né, com saudade do amigo, sei lá. Traz ele. E quando ele veio aqui e saiu a foto dele na rede social, o que teve de amigo nosso, dele, dele, crente, cara. Crente, deve ser crente que vai pro inferno, só pode. Tem uns crentes que eu tenho certeza, são crentes para ir pro inferno. Não, só pode, cara. Como assim, pastor? É, só pode ser, irmão, não tem ideia. Mas eu lembro que vieram falar várias coisas comigo. Eu falei assim para ele, chamei um dia, ele veio todo emocionado, voltou para Jesus aqui na igreja. Aí todo mundo veio conversar comigo um dia, eu falei assim, rapaz, eu não tô nem aí pro que você fez, ainda bem que eu nem tava aqui. Eu não tô nem aí pro que você fez. Eu quero saber o que você vai fazer a partir de hoje da tua vida. Eu falei para ele, o evangelho que eu prego, o cristianismo que eu vivo, devolve a dignidade para o pior dos homens, querido. Eu nunca esqueço daquele ladrão na cruz. Ah, pastor, mas como é que é? Meu irmão, quer exemplo maior do que isso? Não teve tempo de nada. E Jesus disse, hoje mesmo tu vai estar comigo. Amém? Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, diga assim, meu irmão, Deus devolve a tua dignidade hoje. No dia que você aceita Jesus, ele devolveu a tua dignidade. O cristianismo restaura a nossa dignidade. O cristianismo restaura a nossa... Hoje eu posso permanecer de pé diante de Deus sem nenhum complexo de inferioridade, porque ele me devolveu a dignidade. É isso que o evangelho diz, respeito. Bom, prisioneiro do Senhor, agora Paulo diz assim, pronto, agora que você sabe que você já foi resgatado, já foi restaurado na tua dignidade. Pena que eu não vou pregar hoje à noite. Eu queria descer o bambu o dia inteiro hoje. Aí Paulo diz assim, portanto, viva de maneira digna, cara. Bicho, vive de uma maneira digna do evangelho pela obra que Jesus fez por você, cara. Dá valor ao sacrifício de Cristo na cruz. O menino ali tadinho, novo, nunca pecou na vida. Chegou, ficou olhando para ele, da cruz ele disse, não, cuidado, mas ficou com 11 anos. Paulo está dizendo, cara, vive de maneira digna, na maneira da vocação que vocês receberam. Aí ele diz assim, qual é a maneira digna? Hoje eu vou falar sobre isso. As virtudes que revelam a nossa natureza, a natureza de um verdadeiro cristão, meu irmão. Irmão, pode ser, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Pode ser quem for, pode ser profeta, pode ser apóstolo, pode ser empresário, pode ser pobre, pode ser o que for, querido. Se não tem essas características aqui, está faltando alguma coisa dentro. Eu conheço tanto ator, tanto artista que chega aqui e faz até interpretação de língua, se quiser. Então, se não tiver essas marcas aqui, principalmente para nós da Lagoinha, a partir de hoje, essa é a marca de um cristão. Você quer ser usado por Deus aqui na igreja, quer andar com a gente aqui na igreja, carrega essas marcas com você. Paulo diz assim, ó, em primeiro lugar, sejam completamente humildes. É mais ou menos, nem muito, nem pouco. É a humildade completa. A porção completa da humildade. Humildade que se refere nessa humildade materialista, não. Essa falsa humildade, não. Não, pastor, você não é humilde. Olha como é que você anda. Você está lascado se você acha que humildade é isso. Tu está lascado, mas não é para outro lugar, porque eu só vou melhorar. Amém. Se tiver uma igreja maior, eu vou trazer os ternos gringos que eu tenho, os blazers italianos que eu guardei. Se você não aguenta olhar, já vai logo, agradecer e sair logo. Se você não gosta de ver gente boa, bonita, próspera, abençoada, vai para outro lugar, meu irmão. Porque aqui é lugar de gente próspera, abençoada, feliz, restaurada, resgatada, que está sendo abençoada todo dia. Guarde ver a desgraça dos outros, mas não guarda nada na desgraça, né? Não é essa falsa humildade que o povo está dizendo, não. Porque essa falsa humildade é padrão do mundo. O mundo que é assim. O mundo que é assim, que olha as pessoas pelo que tem. Humildade, o apóstolo Paulo diz, sejam completos na humildade. É o que está tá escrito aqui, ó, em Filipenses capítulo 2. Vê se você consegue pegar a sua Bíblia. dá uma puxadinha lá em Filipenses capítulo 2. É bom que você vai marcando esses versículos. Vai lá, lindão. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Paulo diz assim: olha a verdadeira humildade. Olha a humildade completa, cara, que Deus quer trazer para nós. Paulo diz assim: olha, não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Um glória em onde eles é meu. Humildade que Paulo está dizendo, sejam completos da humildade, é quando a gente considera o próximo maior que a gente mesmo. Vou só te dar um exemplo. Sexta-feira teve a festa na igreja, teve? Foi gostoso, não foi? Quem teve aí? Foi gostoso, não foi? Foi muito gostoso. Nós tivemos uma festa na multiplicação dos G6 e tudo. Agora, as mensagens não param. Pastor, sou eu aqui, do G6, não sei da onde. Agora, olha, interessante. Quando foi 11 horas da noite, o segurança teve que ir embora. E o Bruno foi lá para o estacionamento. Vem cá, Bruno. Quantos meses de crente você tem, irmão? 5. 5 meses, pode voltar. 5 meses de crente, cara. Guto, olha o Guto. Quantos meses de crente você tem? 5 meses. Ah, tá, pode sentar. Senta aí, filho. Eu fico impressionado com os crentes velhos de igreja que só dá trabalho. Eu fico impressionado com os crentes velhos, carrancudo, chato de igreja, que tem 10, 15, 20 carteirinhas de. O cara já teve a carteirinha de todas as igrejas de Niterói. O cara chega aqui e tem mais carteirinha de igreja do que cartão de crédito. 11 horas da noite, o Bruno foi pra lá. Quem que foi pra lá, pra estacionamento, Bruno, pra te ajudar? Você, Mineiro e Gustavo. Eu, pastor Alexandre e o Gustavo, tesoureiro da igreja. Nós vamos pra lá. Não, nós não compramos ninguém. Nós estamos aqui, sabe o que a gente foi? Coração aberto, ficamos lá batendo papo, né, mano? Estamos aqui vigiando, olhando de rabo de olho aqui, movimento estranho. É bom que eu sendo pastor, fui lá, vi os jovens no meio do canto, lá no meio do canto não, né? No canto fica estranho, né? Canto estacionamento, lá no cantinho, na escuridão, olha Jesus, passa pra luz ali. É, mas é, pastor, você pensa por quê? Bom, porque o maior prazer da vida de quem serve é considerar o próximo maior. Considerar você maior, olhar para você e dizer assim: irmão, o que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar? O que eu posso te servir, irmão? E os velhos de igreja têm que ter prazer em fazer isso, cara. Eu vi um indo aqui, vou nem olhar. A gente que é velho de igreja, meu povo, a gente tem que ter prazer em fazer isso para os novos da fé. O que eu posso ajudar? Eu já estive num lugar essa semana. Que maravilhoso, gostoso, mas sabe quando você sente falta? E glória a Deus, irmãos, glória a Deus, aqui na Lagoinha a gente vê isso acontecer. Aleluia. Um aleluia aqui do lado, vou repetir. Aqui na igreja não acontece o que eu estou dizendo agora. Só lá fora, em outros lugares. Aqui, graças a Deus, todo mundo serve, todo mundo. Todo mundo, olha, meu amado. A gente já chega na igreja assim: amado, eu cheguei mais cedo, mas quer sentar no meu lugar? Quando a gente chega na igreja, vai ter cheia. É fácil você perceber os irmãos falando assim: que isso, irmão? Cheguei mais cedo para segurar para você o lugar. Paulo está dizendo, cara, a humildade de Deus, que Deus quer implantar em nós um coração humilde, amém, é considerar o próximo superior a nós mesmos. Amém. Eu, gente, eu sei que é difícil, mas é um exercício que isso sim chama cristianismo. Você crê nisso? Amém. Você quer ver outra coisa? Paulo não só fala isso, aí ele continua dizendo aqui, ó, versículo 5. Diz assim, ó. Não, versículo 4, volta no 4 lá. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Glória a Deus! Deus vai falar, hein? Aí o versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí o padrão subiu legal. O que Paulo está dizendo? Aí, ó, versículo 6. Vai. Que embora ele, Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Versículo 7. Mas fez o quê? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A humildade que Paulo fala é a humildade de se esvaziar dos seus direitos em favor do direito do próximo. O maior prazer da vida. Cara, eu tenho direito a isso, mas quer saber? Eu quero te abençoar. Eu me esvazio do meu direito por seu direito. Ou o mundo seria outro, gente. Vou falar com você, o mundo seria outro. Se o mundo vivesse os princípios do Evangelho, o mundo seria outro. Você não precisa ser crente para fazer isso, não. É verdade. Vou começar a contar agora. O cara não precisa ser crente para fazer isso, não. Pastor, mas como que não precisa ser? Eu sei que realmente só um coração transformado consegue fazer isso. Mas com disciplina a gente consegue fazer isso. Com o coração transformado, a gente faz isso naturalmente. Sem se esforçar. Eu nunca vi uma laranja ficar assim, ó. Lembra uma laranja ficar assim, ó? O que você está fazendo? Virando laranja. Eu nunca vi. Eu nunca passei em frente a uma mangueira e vi a mangueira. Eu nunca. Eu aqui, de árvore inteira, que eu sou de São Gonçalo. Tinha muita árvore na minha época lá. Na minha época lá tinha muita árvore. Lá em casa então tinha goiaba, tinha acerola. Não, acerola não. Como é que falou daquele negócio que eu usava? Siriguela. Quem falou, meu Deus, eu queria. Né? Agora é siriguela, né? Cara, siriguela. Não é siriguela? Eu nunca vi. Siriguela é deliciosa, uma frutinha assim, pequenininha assim. Não, Abel não gosta não. Abel ia falar, ficava igual um monstro. Se o Tito ver Abel, ele vai achar que ele é um super-herói. Abel. Eu nunca vi, cara. Você estava na rua, você nunca viu uma fruta ficar gritando. O que é natural. Mas o exercício também pode nos levar a isso. Considerar o próximo. Paulo está dizendo, cara, humildade, sejam humildes, esvazie-se do direito em favor do próximo. Filipenses, aí no versículo 8, ele diz assim, versículo 8, só descer para baixo aqui, ó, desce para cima, vai. Fala um negócio que eu fiz ontem na igreja que eu preguei, vocês não vão nem acreditar. Vai, filho, aí. Diz assim, versículo 8, ó. E sendo encontrado em forma humana, tem alguém que é homem aqui, humano? Meu Deus, tem gente que não levantou a mão. Eu tô com medo. Tem alguém que é humano aqui, por favor? Levante a mão, eu sou humano. Tereza, eu sei que ela é diferente. A Bíblia diz, olha o que Paulo diz. Jesus, mesmo sendo homem como você. Não, pastor, mas Jesus era filho de Deus. Jesus era homem como você e eu. Mesmo os sentimentos, a mesma vontade que você tem de atropelar, de matar, de quebrar. Hoje, semana, há um mês e pouco atrás, se eu não me engano, aquela cena daquela moça sendo violentada, maltratada até a morte. Aquilo ali é a marca do mundo sem Deus. O mundo está tão terrível que as pessoas não querem. Olha o que um boato pode fazer. Olha o ponto que chegou a raça humana, gente. Olha o que um boato. Antigamente um boato causava muito problema, né? Uma fofoquinha e tal. Agora a fofoca pode te levar à morte. Imaginou? E sabe o que eu fico com uma raiva? De gente que gosta de ouvir e acredita em fofoca e boato. Como que a pessoa pode ser tão estúpida a ponto disso? Irmão, eu odeio fofoca. Um amém. Tudo noveleiro, né? Vocês são tudo noveleiro. Big Brother, ó. Mata. Vai, Janete, vai, Janete. Fofoca, cara, odeio fofoca, odeio boato. Pastor, tá sabendo, não tô sabendo de nada, eu quero nem saber, morde essa língua. Você viu, não vi nada, eu quero nem ver. Eu quero ver que eu já tenho uma mulher e um filho para criar e. Se o mundo fosse assim, tudo estava melhor. Cada um, né? preocupando em melhorar, fazer a sua parte, o mundo melhorar. Aí Paulo diz assim, olha, ele mesmo sendo homem, foi encontrado em forma de homem, se humilhou, melhor a si mesmo e foi obediente até a morte. Humildade é andar em obediência à vontade de Deus. Primeiro digo comigo assim, humildade é considerar o próximo maior a mim. Maior do que eu, diga, maior do que eu. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, tu é maior que eu. Eu te respeito, diga para ele assim, eu te respeito. Você é maior do que eu te considero maior do que eu. Fala para ele assim, vou pagar teu almoço hoje por isso. Não posso fazer para te abençoar. Eu mesmo assim, humildade é se esvaziar do meu direito. Por favor, do direito pro próximo. Humildade é andar em obediência. Estou falando de obediência. Aí o apóstolo Paulo lá em Efésios 4, 2. O segundo ponto que ele diz aqui é o seguinte, ó. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que ande de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e... Fala o quê? Como é que é? Dóceis. Que bonito isso, né? Mansidão. Fala dóceis, gente. Tem que nossa essa palavra, né? Irmão, seja dóce. Seja um doce. Pega a mão, não pega? Chega pôr um barbudo de 1,85m, vem, pastor, seja doce. Fala, sou um doce, um pé de moleque. Morre que eu quero ver. Seja manso. Paulo está dizendo mansidão. Primeiro, humildade. Segundo, mansidão. Está escrito em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Sofonias. Sofonias. Sofonias 2, 3 diz assim. Olha o que está escrito aqui. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Ou seja, humildade é algo que deve ser, mansidão e humildade é algo que deve ser buscado por nós, gente. Triste coisa é a pessoa falar assim, pastor, esse é meu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Todo mundo pensou agora, Gabriela. Todo mundo pensou. Triste coisa é isso. Você vê Deus dando a chance para... Cara, Deus está dando a chance para todos nós. Você não me conhece. A maioria não me conhece. Sabe como é que era o meu temperamento, meu jeito de ser. Todo mundo aqui tem uma história, irmãos. Gente, todo mundo aqui tem um passado. Todo mundo tem a sua história em que pode melhorar. E o Evangelho é exatamente essa porta aberta para uma vida melhor. Amém? Você quer nisso? Amém. Então a gente tem que aprender que a humildade e a mansidão, como está escrito aqui em Sofonias, deve ser buscada por nós, deve ser uma missão nossa, deve ser um objetivo nosso. Cara, eu vou melhorar nisso, eu quero ser mais manso, eu quero ser mais dócil. É um cachorro dócil, entendeu? Logo do cachorro, agora ninguém vai falar dócil. Pega um cachorro adestrado, né? E pega um cachorro selvagem, você vê. Você pode ser bonito, pode ser um foda. Olha o pincho, sabe que esses cachorros são endemoniados, pincho? Por natureza, você pode até adestrar, irmão. Você pode até adestrar aquele bicho. Você pode até adestrar, mas o bichinho... Tem um monte de grande pincho na igreja. Pequenininho, abusado. Não mexe com ninguém, não faz mal a ninguém. Vai ficar... Aí tu chega pra dar isso. É verdade, não é? Irmão! Ai, queria aplaudir, eu tô bebendo. Amém! Cara, fica na boa, irmão. Seja manso, cara. Irmão, mansidão. Aí eu falo agora com vocês: coisa mais difícil do mundo, eu sei. E eu só aprendi a melhorar um pouco nessa área, porque eu convivi com um homem que realmente é o poço da mansidão. Pastor, mas aqui a gente não enfim. Uma vez a gente teve uma discussão feia. Pode ter certeza, eu discuti com ele, tadinho. É, só que eu discutia sozinho, exatamente. Eu só ficava olhando. Aí o Fred falou assim, filho, eu não sou assim. Não, cara, eu vou dar um ayumi aqui nesse lado, só pode. Pastor, você aprende, sabe? Mansidão, as marcas das, de Cristo a gente aprende. Deixa eu te dar uma dica muito boa. Olha na igreja com tanta gente boa que tem aqui. Para pra olhar o tanto de irmão de Deus que você tem aqui na igreja. Agora, tu quer mudar andando com porcaria? Você quer mudar de vida andando com porcaria, com pessoas que só te botam para baixo, só te fazem lembrar do teu passado, só te fazem lembrar de quem você não quer lembrar? Irmão, Salmo capítulo 1, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda deles. A gente tem que aprender um pouco sobre isso. Mansidão e humildade são aprendidos. Tiago capítulo 3, eu vou ler muito versículo, domingo de manhã agora vai ser culto para crente. Tiago capítulo 3, abre aí, Tiago 3, 13. A mansidão é a marca de gente sábia. Quem é sábio tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com o quê? A humildade que provém da sabedoria. Em alguns versículos diz, pela mansidão. Você vê que a mansidão e a humildade andam juntas. O cara não tem como ser humilde se não for manso. E toda pessoa que é humilde é manso. Reconhece. Eu preciso melhorar. A gente precisa aprender quem é sábio, quem é manso, quem é humilde, que são características que já estão enxertadas em nós. Pensa antes de agir. Pensa antes de fazer. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, meu irmão. Olha para ele e diga assim, meu irmão. Seja manso. Não tenha pressa. Vai com calma. Você tem a vida inteira pela frente. Cheguei a falar mais coisas, tá vendo? Então, filho. Só para você lembrar dele. Filhos. Seja manso. Porque Deus, lembra quando Deus me deu essa palavra? Deus falava muito. Eu sempre tive a imagem de ser manso é ser lerdo. Eu não sei se você teve essa imagem. Eu sempre tive a imagem de assim, olhar umas pessoas mansas assim. O pastor Márcio, na primeira vez que eu vi ele, eu falei: gente, que eu me lembro. Como é que o senhor tem 50 e tantos mil membros da igreja? Tem alguma coisa errada. Aí toda pessoa que olhava assim, mas manso, eu tinha essa imagem de que mansidão é lerdeza. Isso é do capeta, gente. É tudo que o diabo quer, fazer a gente achar que manso, que é uma característica que revela a natureza de um verdadeiro cristão, é coisa de gente lerda. Mas ser manso é agir na hora certa, é fazer do jeito de Deus, é tomar a decisão com a certeza do Espírito de Deus. Eu sei que o senhor está me guiando, então eu vou esperar um pouco. Mas o Senhor vai me honrar. Eu vou ter calma, eu vou tratar o meu irmão com mansidão. Você quer ver um homem aqui da igreja, um irmão aqui da igreja? Ele é carinhoso demais até, acho bonitinho. Mas se você ver, você não acredita. Fique em pé, Hulk, fique em pé. Fique em pé. Olha o tamanho desse homem, gente. Olha aí. Vai pra lá pro pessoal te ver. Olha lá, coisa linda. É um poço de carinho, manso. Ele é italiano, às vezes, não é verdade? Aí vai o pastor, o pastor, o pastor. Olha lá, salve de palmas aí pro nosso irmão. Mansidão. Grande, mas. Eu costumo dizer, é grande por fora, mas é manso por dentro. Coisa linda. Tem a marca de Cristo. Eu acho que o mundo inteiro, né, Hulk? Não vou ficar chamando ele de Hulk. O mundo inteiro, fala, mas deve passar por você e achar que você é um cara estressadão, nervoso. Já deve ter sido, não sei. Já deve ter sido, não sei. Hã? Na primeira visão ninguém gosta de você. Na primeira visão ninguém gosta de você. Mas a gente te ama, cara. I just call. I just call. A gente te ama, né, irmãos? Grupo de casais, lá no seu GC. Mas é, porque a gente assusta, né? Mas por dentro, carinhoso, manso, humilde. E vai ser cada vez mais. Em nome de Jesus. Porque só Jesus pode mudar a gente. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. 2 Coríntios 10, versículo 1. carta enviada à igreja lá de Corinto, ele diz assim: Paulo, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Imagina, cara, a gente tem a imagem de que apelo é algo muito forte, né? Vamos fazer um apelo. Pai, em nome de Jesus, pai! Ai, meu apelo, né? Desespero, grito. Paulo diz assim: eu, Paulo, pela mansidão, apelo a vocês. Eu, pela mansidão, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando eu estou ausente. Diga assim comigo: eu preciso ser manso com os meus e ousado lá fora. A gente precisa aprender, igual o Paulo está dizendo: com vocês eu sou manso, mas lá fora, meu irmão. Não estou dizendo que lá fora ele é carnal, não, irmão. Não estou dizendo, não. Aqui, com a minha família na fé, os meus, eu tenho um coração manso. Porque tem homem que só é, né? Tem homem que é macho de casa, né, bro? Olha o silêncio agora. Ai, gente. Olha o silêncio. Eu vou ficar até em costa. Tem homem que é macho dentro de casa. Manda, faz, acontece, chega na rua. Ai, Paulo está dizendo: quem é meu? Os meus irmãos da fé, minha família da fé, eu sou manso. Mas quando eu estou lá no mundo, diante do inferno, diante do diabo, diante do pecado, eu sou corajoso, eu sou paz, eu sou ousado. É a característica nossa. Terceira coisa que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 2, ele diz: sejamos com toda humildade, toda mansidão, e a Bíblia diz assim: com paciência ou longanimidade. Tem uma versão que diz: com longanimidade, paciência. Se a sua versão for atualizada, ela diz longanimidade. O que significa longanimidade? Só você trazer para cá, ó. Ânimo longo. Vou repetir: ânimo longo, longanimidade, tardio em se irar, ter uma alegria estendida, irmãos. Pega esse sorriso, essa alegria que você tem, esse ânimo para viver, estica esse negócio. Tem um ânimo longo. Ó, olha para o seu irmão e diga para ele assim: pega essa alegria aí, irmão, estica ela para viver o resto da tua vida, em nome de Jesus. Crente espiritual não é escorado, irmão. Aqui no Rio a gente tem uma característica engraçada. A gente acha bonito a pessoa que é usada por Deus ser grosso, ser ignorante, ser... A gente acha bonito. Eu vou acabar com esse negócio, meu irmão. Vou acabar, acabou. Vou acabar nem aqui na igreja, eu não quero mais isso, acabou. Não quero... Para com esse negócio, rapaz. Que isso? Cadê a mansidão? Cadê a longanimidade? Cadê o amor de Deus? Cadê a misericórdia com o próximo? Quer dizer que quando Deus vai falar com o outro tem que ficar desse branco, bronco o todo? É que Deus é esse que sabe da bronca. Eu quero servir um Deus que sabe da bronca. O Deus que eu sirvo é um Deus de amor, de misericórdia, que não derrubou ninguém. Eu já reparei aqui no Rio. Se aqui no Rio, lá em Belo Horizonte, tem essas conversas, não, irmão. Belo Horizonte, o amor de Deus reina. As pessoas quando vai ser usado por Deus, sendo usado no amor, na misericórdia. Que é isso, cara? Cristão espiritual não pode ser estourado nunca, irmão. Qual a diferença que a gente tem do mundo se a gente é estourado também? Cristão espiritual estourado? Acontece alguma coisa? Aqui, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu estou achando que você está errado, cara. Estou achando que você está no caminho errado. Que é isso, pastor? O que é você para me julgar? Julga. Estourado, rapaz, não sabe? Não consegue receber uma repreensão dos seus líderes? Uma repreensão recheada de amor? Tá pensando que a vida aí fora vai te perdoar, vai te repreender com amor? A vida lá fora vai te bagunçar, meu filho. Bum, bum, bum, bum, bum. Atalho, atalho, crente bobo. Pá, pá. Então aprende aqui, que aqui tem amor. Crente aqui, irmão. Crente estourado, crente nervosinho, crente esquentado. Isso é atitude de crente carnal. Vou repetir. Isso é atitude de crente carnal. Vou repetir. Carnal. Se você está com raiva do que eu estou falando agora, é com você que eu estou falando. É igual que a gente desce um cara que não, carnal, seu churrasqueiro. Eu sinto o cheiro, você chega perto de mim, eu sinto o cheiro da picanha. É carnal. Olha pro seu irmão e diga pra ele assim, meu irmão, toma vergonha. Deixa de ser lobo. Vira ovelha. Deixa de ser carnal, irmão. Deixa de ser carnal, irmão. Diga para 5 pessoas, diga assim, ó. Deixa de ser carnal, irmão. Olha para só, você é carnal e você precisa crescer. Não, né? Não fala para um só não, porque você vai achar que é pessoal. Por isso que eu falo, fala pra mais de um. Os caras falam assim, não, puta inteira falando pra mim, não. É pessoal essa parada aqui. Carnal, cara. Cara, que crítico, o cara tem um ânimo ruim. Ai. Pera, deixa eu pensar aqui quem tava aqui no dia. Sexta-feira. Sexta-feira, depois da festa, no final da festa. Um moço que frequentou, nem foi membro da igreja, tadinho. Frequentou a igreja. Passando uma barra à família, nós estamos tentando ajudar e vamos, em nome de Jesus, resgatá-lo novamente. Em nome de Jesus, mas não estava bem. Graças a Deus, não tinha muita gente na igreja lá vendo. Tadinho, até para a família. Mas ele estava aí na frente da igreja, xingando a igreja, tadinho. Xingando a gente, um monte de coisa, de mim, papá, você me tirou, não sei o quê. Mas eu não estava bem, estava fora de si. E com certeza ele estava fora de si. E teve uma hora que eu fui. Não, a gente é homem. Eu sou homem. Eu sou homem igual você. Tá bom, agora. Pelo menos eu acho, né? Eu sou um homem, cara. É lógico que a gente tem as mesmas reações. Imagina você uma pessoa dizendo na tua cara, meu mentiroso, mas eu sabia que era o diabo. Eu sabia que ele não era aquele moço que estava ali. Mas teve uma hora que eu fui no carro. Ele estava lá. Você estava lá? Você já está rindo, né? Meu carro estava lá na calçada, eu falei, eu vou embora, cara, eu vou embora. Porque se eu acho que se eu for embora, vai acabar a situação. Aí eu atravessei a rua, fui embora, botei minhas coisas no carro, aí, rapaz, veio um negócio, uma energética dentro de mim da carne. Satangões gritou no meu ouvido. Satangões gritou para mim. Eu falei, foi? Vocês estavam aí? Graças a Deus tinha pouca gente. Satangões veio, rapaz. Eu fui no carro, botei minhas coisas. Eu corri assim, ó. Eu atravessei a rua correndo na direção dele. Eu, é mentira, Satanás. É mentira. Sabe? Os 6 passos que eu dei, eu falei, ai, Deus, eu me segurei. Ai, mentira, capeta. Não, Márcio, a gente levou ele para uma casa de recuperação. Em nome de Jesus vai ser restaurado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas era ação maligna, né? Então, precisava de uma libertação, tudo mais. Olha pelo rapaz, se alguém conhece. Mas se ninguém conhece, não tem nada a ver com você. Não tem que ficar a partir de hoje fustigando. Aí eu vou saber quem é. Para com esse negócio, mano. Não é? Já começa, né? Aí eu vou saber quem é. Para com isso, mano. A igreja está aqui para ajudar centenas de pessoas, milhares. E a igreja vai até onde consegue, até onde pode. A gente não pode ser carnal. Paulo está dizendo ali, olha, seja longânimo. Teve uma característica do longânimo. Olha o que diz em Provérbios capítulo 14, 29. Provérbios, quem está recebendo aí? Está recebendo essa palavra? Provérbios 14, 29. Provérbios, vai abrindo aí a sua Bíblia. Deixa em Provérbios que a gente vai ler 4 provérbios agora, bem bacana. Provérbios 14, 29. Vai dar certo, não, eu vou ser longânimo aqui agora. Vamos lá. 14:29. O homem paciente, ou longânimo, né? Longânimo e paciência é a mesma coisa. Dá prova de grande entendimento. Mas o precipitado revela insensatez. A pessoa paciente ou longânima, ela é entendido e não age precipitadamente. Segunda coisa, característica do longânimo. Provérbios 15, 18. Passa para frente uma página que você vai ver. Provérbios 15, 18. Olha o que diz. O homem irritável provoca dissensão. Mas quem é paciente acalma a discussão. Isso é boa. Essa é boa. Então deixa eu te dar uma dica. Quando você vê alguém falando de alguém aqui na igreja, para esse negócio. Corta o assunto. Corta a conversa fiada. Corta, aprende a cortar, meu irmão. Você tem as características, as marcas de Cristo na tua vida. Corta. Olha o que tem muito que parece, ó. Corta para 18, irmão. Corta. Aprende a cortar, corta. Assunto, corre, irmão. Desculpa, eu não vou falar de ninguém, não. Eu sou um homem sábio, entendeu? Eu sou paciente e eu quero acalmar qualquer tipo de discussão aqui. Se existe alguma coisa, eu levo você lá para resolver com esse irmão, acabou. É para isso que nós somos. Ou seja, um homem paciente, longânimo, ele é o quê? Apaziguador. Apaziguador, traz para perto, vamos resolver isso aqui. Terceira característica. Provérbio 16:32. Olha lá, só mais uma página para frente. O longânimo domina o próprio espírito. Olha o que diz aqui. Melhor é um homem paciente do que um guerreiro. Os guerreiros. Só para ele. Era mais do que. É? O pregaço é muito jovem. Pastor. Guerreiro. Irmãos, homem paciente é melhor do que guerreiro. Vale mais controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amém. Paulo está dizendo aqui, não vamos conquistar a cidade. Não, vale mais uma pessoa paciente do que aquele que eu vou pegar tudo. Eu vou fazer. Silêncio. Seja um ganho. Jesus vai ter muito casamento hoje restaurado. Amém. Deve ter um monte de mulher cutucando os homens embaixo assim, ela falou, não fui eu que falei. Tem um monte de mulher os homens assim. Ah, não. Ah, isso não é dessa parte, pá. Um ganho, cara. Pastor Márcio, quando veio aqui, você lembra disso? Ele ensinou pra gente aquele negócio. É, meu Pai Celestial me disse. Lembra? Então você pode fazer toda vez que você for. Eu vou. Agora eu vou matar e você. Meu Pai Celestial me disse que eu tenho que ser paciente. Ele ensinou aqui na igreja, você não estava ali, não? Não foi, lembra disso? Filho, toda vez que você for fazer algo, toda vez que o diabo disser algo, você diga, meu Pai Celestial me disse. Irmão, deixa eu dizer para você, parece bobeira, parece infantil, parece ridículo, mas é assim que se ensina a ter uma família no altar de Deus. Será que esse homem tem exemplo para dar? Três filhos maravilhosos, ungidos, usados por Deus no Brasil inteiro. É por isso que eu fico pensando no mundo inteiro. Eu fico pensando assim, rapaz, se as pessoas fossem simples, como esse homem é, na forma de nos ensinar. Você vê? E ele fazia exatamente isso. Mariana uma vez me disse isso. Amor, você não pode fazer assim. Eu falei, por quê? Ah, você tem que fazer como meu pai me falou. Meu Pai Celestial me disse. Falei, meu Deus, o cara sai lá da Trindade. Senhor da glória. Vai pra Belo Horizonte, a menina olhava pra mim e dizia, meu Pai Celestial. Mas é verdade. A gente pensa 10 vezes, já falou. Ele falou assim, meu Deus, mas ele já me disse pra eu me controlar. Vou manter a postura aqui, Deus vai me usar, né? Amém, gente? Amém. Simples. Às vezes eu fico, eu já pensei isso, eu falei assim, gente, às vezes o pastor Márcio fala umas coisas tão assim. Mas eu lembro, bicho, o cara tem moral pra falar, rapaz. Cara, tem olha a palavra que está em falta hoje, credibilidade para falar. Eu escrevi para vocês e mandei uma mensagem para vocês no WhatsApp, irmão, dá glória a Deus, porque uma coisa essa igreja tem, não só em Belo Horizonte, aqui em Niterói também, líderes que têm credibilidade. Graças a Deus, eu falo mesmo com muito orgulho no meu coração, e não me vai desse disso, sou um homem de família, tenho uma esposa, honro ela em todos os minutos da minha vida. Não devo nada para ninguém. Amém. Entendeu? Quem não glorificou é porque está com inveja. Aleluia. Eu já falei para muitos aí, ó. Pode vasculhar, caça tudo. Vai, pega lá. Vai no banco, faz o que você quiser, acha alguma coisa ali, se tem. Tem nada. Amém. Honra. Uma honra da minha vida é deitar na cama lá. Jesus, me ajuda a ajudar esse povo. É assim que eu faço todo dia. E durmo tranquilo. Glória a Deus. Sem medo de nada. Eu só aprendi com aquele homem lá. Quando eu casei com a Maria, eu já contei isso aqui. Eu tinha 3 meses casado. Um homem da Ministério Público me procurou lá em Belo Horizonte. Ele ligou pra mim e falou assim: você tem um encontro comigo agora num café? Eu falei: tem nada, eu não sei de nada, não sei de nada. Café do Carrefour, vai pra lá agora. Então eu falei: o que é isso, meu Deus? Não sei se vocês lembram que eu já contei. Eu fui. Cheguei lá, ele olhou, um tão bonito assim de terra, olhou pra mim e falou assim: eu sou do Ministério Público. E existe uma ação na justiça contra pastores do Brasil inteiro, líderes do Brasil, líderes espirituais. Falou só de igreja evangélica, não, falou de outros. Chama ação, chama CPI da Boa Fé. É, eu falei, é mesmo? Eu tinha 3 meses, eu falei assim, meu Deus, por que eu fui casar com essa menina? Imagina eu, história. Eu falei, cara, eu não fiz nada, eu só queria casar com ela. Por dentro eu tava desesperado. Por fora, eu tava assim, ó, olhando. Que isso, brother? Não, peraí. Adulguem. Adulguem. O seu live faz adulguem? É, puto? Põe pro ouvinte, não. Eu tô pensando uma live, adulguem. Eu lembro que eu falei, Jesus, o que eu posso fazer? Eu só queria casar com a menina. Aí eu olhei. Eu falei, olha, ele falou comigo assim, eu estou aqui porque eu não sou evangélico, mas por causa da CPI eu tive que frequentar a igreja de vocês durante 2 anos. Eu sei o nome do seu sogro, eu sei a idade dele, eu sei tudo, eu sei quem ele namorou, eu sei onde ele andou, a rua que ele nasceu, a casa que ele mora, eu sei, ele começou a falar um monte de coisa, eu falei, irmão, tem 3 meses que eu casei, você não sei. Eu não queria entrar muito em detalhe. Eu só fiquei, sabe de nada, inocente. Você quer? Aí eu falei, olha, eu vou levar. Ele falou assim pra mim, eu tô dizendo isso pra você, porque todos os. Olha, inclusive eu vou dar uma dica pra você. O meu telefone é grampeado. É verdade, ele falou, esse telefone é o mesmo número de Belo Horizonte. Eu nunca mudei, eu podia ter mudado, nunca mudei. Só que não devo nada pra ninguém, irmão. Aí ele só pergunta, pastor, por que você mudou o número? Exatamente, pra ele ficar ouvindo as nossas conversas. Olha, lá em Brasília tem um monte de policial ouvindo. Pai do Senhor, bora ver. Oi, irmão. Você que tá ouvindo aí, Deus abençoe. Você é pastor, bora ver, tamo junto. Deus te ama. Eu nunca mudei, podia ter mudado. Também. Aí eu fui e falou comigo assim, eu tô falando com você, porque desses grandes que existem no Brasil, o seu sogro lá, ninguém consegue achar nada. Nunca futuque não acha nada. Então eu estou aqui para dizer para você, para o seu sogro continuar. Porque até para a gente está servindo de exemplo. Amém. Aí eu fui do pastor Márcio e falei isso para ele. Ele falou assim, filho, nem vai achar. Aí eu fui falando da escuta, né? Eu falei, pastor, vamos trocar de número. É ingênuo, né? Vamos trocar. Deixa, filho. Eles vão ver a gente falando de Jesus. Falando do amor de Deus. Sabedoria do homem, irmão. Marcas de Cristo, né? Aleluia. Que a gente possa permanecer assim. Aleluia. Que essa seja a nossa missão de vida. O mundo está precisando de referencial, o mundo está desesperado. Deixa eu correr para terminar aqui. Aí apóstolo Paulo diz em Efésios 3, 4, 2, ele diz assim, seja humilde, manso, paciente, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo está dizendo, seja um suporte de amor que o irmão precisa. Aí a gente acha que suportar em amor é aturar. Não é aturar que Paulo está dizendo, não, irmão. Irmão, não tem jeito, vou ter que aturar. É, mas faz sentido também aturar, faz sentido. Mas Paulo está dizendo, vem cá, irmão, vem cá, deixa eu ver. Paulo está dizendo, vem cá, Fernandinho. Paulo está dizendo assim, ó, seja um suporte, seja um apoio. Seja um apoio. Seja o suporte desse irmão, vai, anda comigo, anda comigo. É muito melhor, irmão, aqui ó, suporta ele, anda com ele, vai junto, vai lá, suporta 105 quilos de fé. Com a camisa apertada. Suporta. volta. Se cair, você está ali para se curar. Lembra de Moisés, quando o braço dele começou a se fraquejar? E tinha do lado dele ali, aqueles dois homens, aqueles servos que estavam ali: Moisés, eu estou contigo, levanta essa mão, aponta essa mão para lá, eu vou segurar teu braço. Vai, Moisés, a gente não vai deixar você, irmão, você não está sozinho nesse lugar não, você não vai caminhar sozinho mais não, tem uma igreja te suportando, tem igreja, tem gente que te ama aqui, tem gente que vai caminhar com você, vai te segurar, quando você pensar em desistir, vai, continua. Olha para o sermão e diga para ele assim: meu irmão, carrega a mala que Deus colocou na tua vida. Diga pra ele: eu sou a mala que Deus colocou na tua vida. Você vai ter que me carregar. Não tem jeito. Essa é a mala. Você alça, pastor? Não tem alça, tá muito direitinho. Essa, te posso dizer uma coisa? Sem ela você não consegue viajar feliz. Essa viagem, essa longa estrada da vida, a gente só é feliz porque a gente está junto. Isso é ser igreja, cara. A gente só é feliz. Vocês acham que não, mas eu que estou aqui em cima, eu sei já onde todo mundo senta. Sim, irmão, já sei. Vim aqui que parece toda igreja é igual, não é verdade? O cara muda de igreja achando que vai mudar, mas não adianta. Daqui a pouco ele fica acostumado naquele cantinho. Ei, mano. Parece que aqui a luz é do meu jeito, da minha medida. O som chega do jeito que me toca. E eu sei quando falta. O Manuel falou comigo, né? Semana passada eu vi ele aqui na frente, sentado. Cheguei em casa, botei no Facebook. Fiquei feliz de te ver lá. Aí o que você falou pra mim? Tamo junto, tamo na missão. Não, o que você falou pra mim? Você falou: pô, você vê tudo, cara. É, falei. Pô, você vê tudo, cara. Tava ali escondidinho. Mas não tem jeito, irmão. Faz falta. Nessa viagem, se você não está junto, faz falta. Então, aprende a suportar a mala que Deus colocou na tua vida. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos em amor. Em Colossenses 3, Paulo diz assim: olha, acima de tudo, o que deve prevalecer é o vínculo do amor. Só no amor a gente demonstra que verdadeiramente é discípulo de Cristo. Ontem eu fui pregar na igreja que eu frequentei durante 2 anos. E foi um suporte na minha vida durante 2 anos. E eu não imaginei, cara. Eu cheguei na igreja lá na Barra da Tijuca. O pastor foi lá. Ainda bem que eu não vi ele lá. Porque eu ia ficar com muita vergonha se eu visse o cara. O cara que foi uma referência para mim durante anos. Que eu viajava, não sei quantos quilômetros para assistir a mensagem, para ser cheio. De repente estava lá. Aí no final ele veio. Eu falei com a Mariana quando eu cheguei em casa. Eu fui no gabinete dele, ele só ficou olhando pra mim assim, ó, eu conversando com as outras pessoas. Só que eu sou muito observador, muito ao extremo. Observo tudo. Eu tava conversando com um cara aqui, de rabo de olho, né, sabe? Coisa assim? De rabo de olho assim, de relance assim. É, ele ficava olhando pra mim assim, ó. Aí teve uma hora que eu acabei com ele, eu falei assim, eu tava dizendo, eu falei assim: pastor, obrigado que você nunca desistiu de mim. Obrigado, porque você nunca deixou de trazer uma palavra que renovasse o meu coração. 10 anos depois eu estou voltando aqui. Só para te agradecer. Eu nem precisava me empregar aqui, eu podia ficar em casa com a minha família. Mas quando o telefone tocou e me convidaram, eu falei: eu devo isso. Eu devo esse amor a ele. Eu devo essa gratidão a eles. Aí ficou com a minha cara assim, ele é magrinho assim, não sabia o que falar. A gente tem que aprender que na vida, né, que faz a gente. Que faz a gente chegar onde a gente chegou era o suporte que a gente tem daquele irmão, daquela palavra de um irmão, daquele abraço de um irmão que chega na igreja. É por isso que eu quero dizer para os voluntários: a função de vocês é fundamental. É quando a pessoa chega na porta ali, ela vai entrando na porta, ela já recebe um sorriso, já recebe um abraço, ali ela já é curada, ali ela já é restaurada. Quando você que é irmão dessa igreja, quando você que ama esse ministério, que ama essa igreja, eu amo, hashtag eu amo minha igreja. Quando você que ama, vê uma pessoa que é nova na igreja, que você nunca viu, e você chega: poxa, seja bem-vindo, cara, que bom ver você aqui. Isso cura a pessoa, isso restaura a pessoa. Falou: caramba, eu achei que a igreja era um lugar esquisito. Mas isso é suporte, isso é ser braço, isso é levantar, isso é ser apoio na vida de alguém. Dê um abraço quem está do seu lado e diga assim: conta comigo, meu irmão. Eu sou o suporte. Eu vou ser o suporte para a tua vida. Eu vou ser o suporte de Deus para você. seja o suporte que tanta gente procura. Para de ser peso, irmão. Para de ser peso e começa a ser suporte, irmão. Comece hoje mesmo a ser um suporte na vida de alguém. Para terminar, Paulo diz assim: paciente, humilde, manso, suportando uns aos outros em amor. Aí ele diz assim, versículo 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo do amor, na paz, no vínculo da paz. Sabe o que Paulo está dizendo? Preservar a unidade do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso que você está vendo, vivendo aqui nesses 10 meses de igreja, se a gente não preservar, vai embora. Esse espírito que você está vendo pairando aqui agora na igreja, tem uma sensação gostosa, está sentindo? Presença do amor de Deus, da verdade de Deus. Se a gente não preservar, vai embora. E a gente vai virar o que todo mundo virou aí fora. Em vez de ser um lugar de novos começos, mais um lugar onde eu vou ter que ir lá, que é pesado. Eu vou domingo de manhã. Vamos lá, né? Fazer o quê? Pedir perdão, né? Perdão, hein? Perdão, aleluia, aleluia, aleluia, Jesus. Está na nossa mão a responsabilidade de preservar. Diga comigo assim: eu tenho. Eu tenho. Mais alto, diga: eu tenho. A máxima responsabilidade de evitar que a unidade da igreja seja destruída. Que a unidade produzida por Deus, mediante o sacrifício de Jesus, seja algo perturbatório. Não sei nem porque Deus permite isso aqui, não existe essa palavra. Não, seja de alguma forma perturbada ou difamada. Isso é erro em português aqui no computador. Efésios, o apóstolo Paulo diz isso. Está sob a nossa responsabilidade manter essa paz. Sabe, manter esse vínculo de amor que a gente tem. A gente viu sexta-feira no GC, cara. Que delícia que estava esse lugar aqui sexta-feira. É verdade. A gente teve que ir embora, porque realmente é até perigoso ficar até tarde aqui, mas eu saí da igreja 2:30 da manhã. A maioria das pessoas saíram 1 hora da manhã. O vínculo gostoso de paz, de amor, está na nossa mão preservar isso, gente. Olhando para o próximo, dizendo: vou te seguir, cara. Eu te considero maior que eu. Olhando para o próximo, dizendo assim: meu irmão, eu amo quando Deus te usa, cara. Será que a gente tem essa humildade de olhar para o irmão e dizer assim: cara, eu amo como Deus te usa, eu amo. Ontem eu escrevi uma mensagem para o pastor Alexandre de coração, falei: cara, ter você comigo ali parece um sonho, mano. Te conheço desde sempre, desde garoto, novo, e ter você junto comigo pregando, levando a palavra de Deus, o amor de Deus, parece que é um sonho. Aí eu falo isso exatamente para ele ter essa certeza no coração. Eu queria falar com qualquer um de vocês: irmão, o meu sonho é sentar no banco e ver você aqui na frente sendo usado por Deus. Meu sonho é estar aí, em breve eu vou estar aí sentado olhando e dizendo: glória a Deus, valeu a pena, vai valer a pena cada dia, vai valer a pena cada segundo, valeu a pena largar tudo para ver famílias restauradas, vidas transformadas, uma igreja unida crescendo no Rio de Janeiro. Valeu a pena! Vai valer a pena. Você fica de pé no seu lugar e diz isso: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Reconheço os meus caminhos. Eu te darei a minha doces palavras te darei. Cante isso, me sustenta, cante.